Atenção, meninas, vem pra cá. Já deixei tudo certo, é só você chegar. Horário marcado tipo terapia. Todas as direções te levam em um lugar. Não é ironia minha. Aproveita o tempo e conta seus problemas. Aqui depois tu não vai nem respirar. Tu já tá ligada como é o sistema. Só tomar cuidado pra não se apegar. Não vou falar te amo porque eu quero putaria. O pai não precisou de faculdade porque já se formou na vida. Então relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa e toma. Cliente especial tem prioridade, zona. Relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa, dona. Cliente especial tem. Relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa e toma. Cliente especial tem prioridade, zona. Gabriel, aquele satélite, família tá aí. Já vejo tudo certo, é só você chegar. Horário marcado tipo terapia. Todas as direções te levam em um lugar. Não é ironia minha. Aproveita o tempo e conta seus problemas. Aqui depois tu não vai nem respirar. Tu já tá ligada como é o sistema. Só tomar cuidado pra não se apegar. Não vou falar te amo porque eu quero putaria. O pai não precisou de faculdade porque já se formou na vida. Então relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa e toma. Cliente especial tem prioridade, zona. Relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa, dona. Cliente especial tem. Relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa e toma. Cliente especial tem prioridade, zona. Relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa, dona. Cliente especial tem. Não vou falar te amo porque eu quero putaria. O pai não precisou de faculdade porque já se formou na vida.